nós. Fala pra mim que cê pensa de nós, amor. Fala pra mim que eu sou teu e sou único. Tipo droga, cê me vê se ó. Sua ausência causa bicho, nem sem mim. Percebi isso ontem, depois que você se arrumou foi embora. Entendo que você teve que ir. Por um lado é até bom, que dá uma saudade ficar mais gostoso quando você volta. Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa. Dá vontade de comer assim, nós fato não vejo o que tu pode. Te como de ladinho, falo não sobre ti as coisas que tu gosta. Como você preferir, só relaxa e gosta. Cara na cara, no pele na pele. Corpos em transe, você tão sexy. Me agradecendo por te deixar leve. Que nada, amor, você merece. Cara na cara, no pele na pele. Corpos em transe, você tão sexy. Me agradecendo por te deixar leve. Que nada, amor, você merece. Nossa conexão é tão forte, eu juro que igual eu não vi. Duvido que algum outro cara te come e te fode assim. Eu duvido que outra garota rebole e senta assim, gostosinho. Admito que tu tem uma sete. Eu até gosto de sentir saudade. Gosto de lembrar do jeito que cê beija. Sou apaixonado por cada detalhe seu. Tudo é meu, tudo é seu. Vai amor, então fala que tu é minha. Vamos admitir que nós combina. Nós dois juntos é fogo e gasolina. Tu gostou da minha pegada de cria. Fala que tu é minha. Vamos admitir que nós combina. Nós dois juntos é fogo e gasolina. Tu gostou da minha pegada de cria. Cara na cara, no pele na pele. Corpos em transe, você tão sexy. Me agradecendo por te deixar leve. Que nada, amor, você merece. Cara na cara, no pele na pele. Corpos em transe, você tão sexy. Me agradecendo por te deixar leve. Que nada, amor, você merece.